Quando eu vi, me amarrei no teu sorriso, sonhei. Eu sonhava que o sol namorava o luar, que as nuvens do céu beijavam o azul do mar. Meu amor, meu amor, meu prazer, minha paixão é você, deusa linda do amor, toma conta de mim, o destino traçou pra nunca mais ter fim. Te amo e não tem jeito, você me assina. Te amo, meu amor, menina. Te amo e não tem jeito, você me alucina. Te amar é bom demais, menina. Ganhei no corpo bronzeado, ganhei um beijo assanhado, fiquei todinho arrepiado, parei, surpreso e acanhado. Dancei de rostinho colado, olhei, bumbum arrebitado, gostei, perfume importado, amei, já sou teu namorado, gamei. Quando eu vi, me amarrei pra nunca mais ter fim. Te amo e não tem jeito, você é minha sina. Te amo, meu amor, menina. Te amo e não tem jeito, você me alucina. Te amar é bom demais. Amei, gamei, gamei.